mendigo estava sentado à beira do caminho. E as pessoas passavam, e ele estendia a mão e pedia uma esmola, por favor, uma esmola. E ninguém lhe dava nada. E ele, passando necessidade, sofrendo necessidade, passando fome, todo tipo de privação, não tinha dinheiro para nada. E ele está ali pedindo, pedindo, pedindo, até que passa um homem muito rico e se compadece dele. E este homem muito rico se aproxima do mendigo e abre a sua carteira diante do mendigo. E este homem rico então pega todo o seu dinheiro que está na carteira. Ele tinha cerca de 1.000 reais dentro da carteira. E ele resolve dar 900 reais para o mendigo e continua com 100 reais na sua carteira. O mendigo não acreditou. Como? Este homem veio e me deu 900 reais. Quando o mendigo vê aquilo, ele fica surpreso e alegre. Mas ao mesmo tempo ele observa que o homem rico conservou na carteira 100 reais. E o homem rico vira as costas e está indo embora. E o mendigo, que está com 900 reais na mão, ele não consegue esquecer aqueles 100 que ficaram na carteira do homem rico. Ele tem 900 na mão, mas a ambição dele, o egoísmo dele não deixa ele esquecer que na carteira do homem rico ainda existe 100 reais. Então ele se levanta e ele vai correndo atrás do homem rico. E ao invés de pedir, ele agarra aquele homem, enfia a mão no bolso da sua calça e puxa aquela carteira, e ele rouba aquela carteira com 100 reais e sai correndo. E o homem rico fica surpreso: como pode uma coisa dessa? O homem que eu acabei de ajudar, para quem eu dei 900 reais e fiquei apenas com 100, ele veio e me roubou os 100 que me restava. Aquele mendigo era indigno da minha ajuda. Eu me compadeci dele, mas ele era indigno da minha ajuda. Por isso, que aquele dinheiro que ele roubou, e mais aquele que eu lhe dei, que ele gaste tudo com doenças e a sua vida seja um infortúnio total. E assim ele amaldiçoou aquele homem, o mendigo. Escute bem esta ilustração. Preste muita atenção agora, porque o mendigo desta história é o ser humano que está assentado neste mundo com a mão estendida, como se fosse um mendigo de verdade, o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele. Está sempre com a mão estendida, pedindo, pedindo, pedindo, até que aquele homem rico, isto é, Deus, se compadece dele e abre o seu bom tesouro na frente do ser humano. E Deus entrega para o homem, entrega para a mulher, entrega 90% do seu tesouro e fica com a 10ª parte. Mas o homem e a mulher não conseguem esquecer a 10ª parte que ainda ficou com o homem rico, isto é, que ficou com Deus. e se aproveita a distração ou a confiança e vai e rouba a décima parte. Eu quero que você saiba disso, seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita, ou seja você de qualquer religião ou de nenhuma religião, saiba disso. De tudo que você ganha, de tudo que você recebe, a décima parte é de Deus. E se você não crê, veja o que diz a palavra de Deus. No livro de Levítico, capítulo 27, e o verso 30. Também, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. A dízima é o do Senhor, é do Senhor. No versículo 32 diz o seguinte: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será sempre santo ao Senhor. Deus te dá 90%. Por que que você está querendo a décima parte que é de Deus? Em Malaquias capítulo 3, verso 8, está escrito assim, Deus dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. O que o homem rico da ilustração, que ele fez com aquele mendigo que veio e lhe roubou a décima parte que estava na sua carteira? Ele disse: aquele mendigo, eu tive compaixão e misericórdia dele, mas ele era indigno da minha ajuda. Que ele seja amaldiçoado, que gaste tudo com doenças e a sua vida seja um infortúnio total. Aqui é Deus amaldiçoando a pessoa que rouba o seu santo dízimo. Olha aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Se você for assaltado, você vai abençoar o ladrão? Não, você vai amaldiçoar o ladrão. Roubando o dízimo do Senhor, você quer que ele te abençoe? Não, Deus não vai te abençoar. Mas Deus diz o seguinte, em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. É Deus que está dizendo. Agora não adianta você dar o teu dízimo em qualquer lugar. Se você for dar o teu dízimo numa igreja que multiplica a mentira, você não vai prosperar. Se você está dando o teu dízimo numa igreja que está guardando o teu dízimo no banco, você não vai prosperar. Você tem que dar o teu dízimo numa igreja que prega a palavra de Deus, que está abrindo outras igrejas, que está evangelizando pelo rádio, pela televisão, por literaturas, por folhetos. Numa igreja que está enviando missionários e missionárias e pregando a palavra de Deus. Se você tem dado o teu dízimo numa igreja que não trabalha, eles guardaram o teu dízimo, não guardaram? Então aquela igreja não precisa mais porque eles têm dinheiro no banco. Agora, eu quero encorajar você a dar o teu dízimo, aquilo que é do Senhor, a devolver para o Senhor na paz e vida, a transferir o teu dízimo na paz e vida. E o homem rico, o dono da paz e vida, o dono da prata e do ouro, ele vai te abençoar e vai te multiplicar, e a bênção do Senhor te acompanhará.